09, boa noite, 759. Bono 093, vai prosseguir, portal meia dúzia. Meia dúzia, 093. Autoriza a pouca da presente, senhor. Autorizado. Obrigado. Atrizando 53, identifique, e se mantenha 4 mil pés na chegada a bom, se ajuste no zero no meio. 4 mil. Solo Salvador, azul 4040, solicita táxi. Alternando Serra Bravo Golf Lima, autonomia de 3 horas e 5, PAB definidor. 1-2, PAB? Firmante. Firmo. Gente, o 4040 autorizado, táxi via Pátio Índia, justa no 0 no 6, ponto espera torre, 1-1-8-9-5. Firmante, Pátio Índia, pista 8-0, torre 108-9-5, aguarda. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado puxar o tanto 3597. Gente, reporta táxi. Salvador, o tanto 3171, ponto espera pronto. Tantriz 171 autorizado, ingresso, decolagem, piscina 0, a linha em decola, o vento 130 graus com 12 nós, altímetro no 0 no 6. Decola, Tantriz 171. Pista molhada e teto estimado aí de 500 pés com 2.500 metros de visibilidade, o Tantriz 171. Gente, Tantriz 171. 42 Salvador Azul 4040, ponto de espera na 0 próximo. Afirmativo. O 7, o controle em 120, decimal 8, tenha um bom dia. 1208 vai chamar, obrigado, bom dia, senhor. Até mais tarde. Azul 4040, bom dia, Lima, mantenha o 0. Bom dia, Lima, mantenha o 0. Azul 4040. Controle Salvador, muito bom dia, Altan 3171. Bom dia, 3171, contato radar na decolagem. Salvador nível 340, vigilância. Então 340, 3171, pode voar Tael ou Leda? Leda. Direto Leda, 3171, obrigado. Dialogando, prossiga. Vê? Qual é o estimado para o estacionamento do novembro? Gente, devido à visibilidade, as decolagens de 17 estão suspensas, ok? É de nossa, livre decolagem da 10. Azul 4040 tem livre decolagem, pistão a 0. Ribeirão Preto, 410 com a FPOB? 144. 144? Afirmo. 3597, autorizado táxi, ponto espera torre. Ponto espera torre 1895. Táxi. Direita, ponto de operação, passando uma centena, já pode chamar o centro? Ainda não, chefe. Ok. Solo, bom dia. 5594, para informação, novembro, solicita 150 para Aracaju. O trip ciente, agora a coordenação 150 Aracaju. Guardo. Azul 4040, decolou 01, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Azul 4040, controle 120, decimal 8, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, sobe 340, vigilância, radar. 340, Azul 4040. Firme, é o TAN 3517, é isso? Muito bom dia, estamos prontos aqui no ponto de parada 10. Ali mantém o 0, TAN 3517. 5328, voo em Campina Grande. Está presente, Campina Grande. Muito obrigado, 5328. Então 35 no 7, o vento é de 1,40 graus, uma dezena de nós, o CNH-1016, livre a decolagem da 10. Livre a decolagem da 10, 7408, agora. Dan 3171 chama Centro Recife. Frequência 1251, alterno 3325. 251, 3385, 3171, bom dia, até mais tarde. Bom dia. Aracaju, nível 150, decola da 10, com a esquerda na Conde. Intercepta Golf 677. Controle 120, decimal 8, transponder 5146. Caso autorizado, 150. Decola pista 10, curva esquerda na Conde. Eu via Golf 677, 208 controle e o 51 no campo bom, que é o 5514. 5514, correto, parte pronta. Bom dia, o 3517, contato radar. Sobe para o nível 360, vigilância. Sobe ao 360, vigilância, 3517. Décima 8, bom voo e bom dia. O 3328 chama Centro Recife, frequência 2685, alterno 2545. 2685 e a secundária? 2545. 2545, obrigado. Azul 4040, chama Centro Recife. 1251, alterna no 3325. Azul 4040, agora Centro 125 decimal 10, alternando no 33 decimal 25. Azul 4040, bom dia. Bom dia. A matrícula? Tá 3890 com novembro, confere, aguarde sua ordenação em cópia. Aí entrando ali a Pucaracaju. Afirma, Pucaracaju. Paulo Salvador, bom dia, azul 4201, informação novembro, autorização para Campinas. Firme. Azul 4201, informação novembro, autorização para Campinas. 4201, ciente, agora de cópia Campinas. 4201. Fiz completo final, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 14, 3, 1 no 53, boa. Salvador 3, 517 da TAM, PROA 280, para evitar formações 15 milhas. Ciente, chame agora o Centro Recife, 1288, alterno 260, informe de sua PROA. 288-260, ciente. É 3890, pronto, cópia? Pronto, autorizado, Recife 330, via 358. Decola da 10, curva esquerda, saída Pucajamo, após voa direta Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5150. Dizer para zero com o planejamento correto. Salvador, bom dia, 2111, cópia 380, italiano. É 211, ciente, agora a coordenação, 38. É, informação nova. Valeu, confere. Paulo Vento, 140 graus, 05 nós, pista livre. CF, 3153. Via Pesolu 10, bridge para Pesolu 6, faz conforme rota. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda voa Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5152. caso, campanha 0340, abertura 030, abertura do meio. Vamos ter saúde zero, pela direita, pela Dael, Leda, Pós-Mótica, controle 1208, transporte 5208, azul 4201. 4201, correto, reporte pronto. Salvador, 3153, livrou na foto. 3153, táxi Alfa, mantém sua Juliette. Alfa, informa a sua Juliette, 3153. Corre 3156, prossiga. Qual é a intensidade que está das luzes? Sete, quatro. Tá bom, se a gente tem bastante dificuldade de enxergar, acho que vale a pena aumentar uns dois presozinhos. Obrigado. Gente, agora nós colocamos as luzes no máximo, confirme. É, agora a gente está fora, né? Mas já ajuda, brigadão. Fala o 3153 antes da Juliette. 3153 vai aguardar antes da Juliette, liberação do portão 4. Ah, sim, muito obrigado. Três, prossegui, Juliette, portão 2. Portão 2, então. 3153, obrigado. Né, 6211, pronto, cópia? Pronto, 6211. 6211, autorizado para Galeão, nível 380, via peso 10. Após conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda. Após Motiva, controle 1208, transponde 5154. 00380, Galeão, decola da 10, curva direita, da Eulia da Motiva. Após a decola da 10, conforme o ponto 208, controle 5154, transponde 6211. Correto, 5154, reporte pronto. Portarata na ponte 2. Salvador, bom dia, normalinho, 1865, manobenga, 865, sente, aguarda o cardão, assim, cópia. 1963, pronto, cópia. 1963, autorizado, Galeão, nível 360, via Pesulo 10, após conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa Motiva. Controle 120.8, transponde 5157. 963, correto, reporte pronto. Solo trip 5594, pushback acionamento, mate 3. 5594, autorizado, repartate. Ciente. Cinco, 1865, pronto, cópia. Nossa, Brasília. 865, autorizado, Brasília, 360, via Pesluna 7. Decolatão no zero, curva direita, saída boa, eleva. Controle, 120, decimal 8, transponder 5163. Salva Brasília, que foi só 3620, Pesluna 7. Cola na 10, curva direita, árvore nessa, controle 208, código 5165, Lona 865. 865, correto, reporte pronto. Reportaremos. Então, logou 1093, informação 9, autorização para cumprir. 1093, ciente, pronto, cópia. Pronto. Autorizado com fins 360, decola da 10, direita, saída da El Leda, após Motiva intercepta a Pesulu 10 e prossegue, a Pesulu 10 bridge a Pesulu no meia, controle 1208, transponder 5161. Autorizado 360 para com fins decolando da 1-0, direita da El Leda, Motiva, após Motiva intercepta a Pesulu 10, bridge a Pesulu 16. 208-561, gol 1093. 1093, correto, reporte pronto. Reporte na pronta, gol 1093. Para o táxi, 61 a bordo, 12h50, alternando Recife. E ciente, aguarde para o táxi. Aguardando, tem um veículo da Infraero aqui, é para seguir a orientação dele? Tem um veículo da Infraero aqui próximo a gente, é para seguir alguma orientação dele, eu aguardo suas instruções. Seguir a orientação dele e prosseguir até o ponto de espera. Ciente, 55 no quarto. Coordenar, o veículo da Infraero está parado aqui, mas não está orientando a gente não, a gente pode prosseguir por meio próprio. Bom, ele está fora da margem de segurança, ele faz 3? É, ele está fora da área aqui da gente, só tá acompanhando. Pensei que ele ia orientar a gente, mas não vai orientar não. Gente, prossiga até o ponto espera, ajuste no 0 ou no 7. No 0 no 7 é o ponto espera, o 5 no 4. Salvador, bom dia, o 55 no 4 está 3, ponto de espera da 1-0. 55 no 4, ali mantém puxando 0. A linha e mantém, 55 no 4. Poderia confirmar as condições de visibilidade? A gente está pagando aqui 900 metros de visibilidade, ok, devido à chuva e o teto estimado de 500 pés. 55 no 4, alinhando e mantém na 1-0. Litro decolagem, pista 1-0, vento 150 graus, 1-3-2. Livre decolagem, 5-5 no 4. Taxi, 1-9-6-3. Salvador, bom dia, Xané, meia 2-1-1, pude direcionamento 0-8. Porta 8, aguarde, meia 2-1-1. Pagando, meia 2-1-1. Salvador, voo 1865-0. Puxa, pega. É 5, portão 5. Aguarde para congestionamento. Salvador, você está entendendo o nome dele? Poderia confirmar a visibilidade no momento? Confirmar? A visibilidade. 150, vigilância. Meia, dois e nona. Prossiga. Aeródromo está aberto para pouso? Confirme. O aeródromo encontra-se aberto para pouso? Confirmo. Solo Bono 165, poderia informar o estimado para que ele se pé? Está aguardando ele num prazo e já está terminando o push. Após o mesmo passar a cauda, será autorizado. Muito obrigado. E o estimado do 629 na salteria, por gentileza? A mesma coisa, está aguardando devido ao tráfego, está puxando o 10. Tá, o gente, obrigado. Azul 4201, podia confirmar a visibilidade novamente? 600 pés. São 600 metros. 600 metros, obrigado. A3, taxa autorizado, ponto espera torre 1895. Alô, Salvador, o azul 4201 no portão 1 para Sutilex no momento. Azul 4201? Afirma. Gente, aguarde, puxa no 1. 4201. Vem assim que tá aguardando. 6211 autorizado, puxa, portão 8. Eu vou postar que tá na minha semana tarde no 8, acho que não é 6219. 1865 autorizado, puxa, portão 5. Autorizado, chama, tá, 4201, autorizado, puxa, portão 1. Autorizado, 4201. Aguarde um instante, rua 963. Salvador, 3290 no portão 4, puxa pé, novamente. Gente, no 4, aguarde cópia. Não é cópia não, só é só puxa pé, tá? Seu 3290, o Sol. Negativo. Para o puxa pé, novamente. Você é responsável para aguardar cópia, não é para cópia não, só puxa pé, novamente. Cliente, correção, aguarde e puxa. Duas, aguarde, puxa. Guarda, 0093. Para decolagem, tem um aerógrafo? Seria um aeródromo que fosse próximo daqui, para o caso de ocorrer algum problema após a decolagem, o senhor poder alternar esse aeródromo e não Campinas, ok? Aracaju, está autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento de 1-5-0 graus com uma dúzia de nós, com altímetro 1-0 no 7. A visibilidade que a gente está estimando é de em torno de 1000 metros, ok? Ok. Animadinho ou autorizado? Autorizado a decolagem, 150 com uma dúzia de nós. E autorizado a alinhar e decolar 1-0, 9-0. Afirma só o PLB? 1-8-2. 1-8-3? Negativo, 1-8-2, 162. 1-8-2, ciente. Vai seguir o traço da azul, capaz de era ajuste no 0 no 7. 0 no 7, segue o azul. 62, acionei 62 e 9. 62 e 9, vai seguir o tráfego da Gol. Posso dar uma espera, ajuste no 0 na 7. Presente, então, segue o tráfego da Gol até o Ponte Pera, Chané 629-1017. O Salvador, azul 4301 para o táxi, 124 a bordo, autonomia 4 horas e 40, altera na Galeão. 201, táxi via Índia, passo para a torre 1895. Centro Índia, a torre 1895, azul 401. Controle Salvador, voo 963. Voo 963, contato radar na decolagem na saída da EL. Salvador, nível 360, vigilância. Da EL 360, 963. Controle, bom dia, passaria do 2229, informação novembro. Passaria do 2229, a sua identificação. Autorizada a chegada Mari, a sua descida 050. Autorizado, reporta TAC 093. Cortan 3810, pode ficar no 04. Após a passagem do avião Cacau, autorizado. Diego, número 49, ação de identificação. Chegada Buff, desça a 4010, 1017 o ajuste. 4017, 49. Controle, voo 963, vai voar na proa 190 para evitar a formação. Sete. Azul 4201, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 1 nós. Livre decolagem, pista 10, 4201. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Controle ao 3594. Siga. Solicita desvio à direita, proa 080 por 20 milhas para evitar informações. Livre de desvio. Certo. Linha 5, alinha 90, destino 0. Alinha 90, destino 0. Apenas avisando aí, tem bastante chuva na decolagem, a visibilidade tá bem ruim para a decolagem 4201. Sim. 4201, decolou 43, controle 120, destino 8. 208, 4201, obrigado, bom dia. E aí, bom dia, o Xené 629, ponte espera da 90, tá visual com a linha 6 do Gol. O Xené 629, bom dia, mantém pra mim. Ponte espera, o Xené 629. 132, 132. Gente, aguarde o táxi, vai seguir o tráfego da tanque apenas no push, portão 4. Ajuste no 017, posso esperar a torre, 1895. Então vai seguir a lá da tanque, terminando o pushback, 295, mas espera 27, igual o 013. Voo 963, sobe restrito ao nível de voo 340. 340, voo 963. Controle ao 963. Prossiga. Está na curva da direita, 237, para ver a formação 963. A nave que decolou à sua frente forçou restrições de visibilidade na decolagem. Informou vento 1,10 graus, 12 nós. Pista molhada, tem livre decolagem, 1,865. Ok, iniciando pista 649, desce a 2000 pés, autorizado a final, pista no zero. 2000, autorizado a final da 11. Zero, gol, 1649. Xené 62 e no 1, a linha mantém o Xené 0. A linha mantém o Xené 62 e no 1. Né? Tá 3817, jogando Natal, 3 horas e 20, só pra ver. 1-2-0-1-8-6-5. Com 1865, contato radar na decolagem, sobe o nível 360, teve que ser vigilante. 360, autorizado, com 5514, chama Centro Recife, frequência 12685, altera 12545, informe seu desvio. 621, estamos estimando a visibilidade de 1000 metros, possível restrição na decolagem, o vento de 1,10 graus, 1,2 nós, pista molhada, livre decolagem. Sim, está iniciando a rolagem da 1,0, Xené 629. 022, 29, é autorizada a prosseguir a descida? Mantém o 050, aguarde a autorização. Mantém 050, 22, 29. Paredo 2229, desta 3.000 pés, 1017, o ajuste. 3.000 pés, 10... Confirma o ajuste? 1017. 1017, gente. 90, bom dia, mantém ponto de espera. Sandra, 90, te considere, ele mantém pistão a zero. Sander 6211, decolou 1149, controle 120 decimal 8. 208, boa, Sander 629. Oh, bom dia, Sander 629, cruza 2300, não te escuta. Xanem 6211, contato radar na decolagem. Sobe para o nível 380, assistência vigilância. 380, poderíamos voar com proa de Leda? Oi, Leda. Manda Leda 6211. Passarei 2229, desça 2000 pés, nessa proa intercepto lote. 2000 pés, na proa autorizada, interceptar 2229. Eu vou a Elefo, voo 1865. Autorizado, Elefo. Muito grato, voando Elefo. Azul 4201, chama Centro Recife. 1251, alterna 13325. 251, 3325, Azul 4201, bom dia. Mantém. São 3890, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 13 nós. Adianta pista molhada, possível restrição de visibilidade na decolagem. Cinco, muito obrigado, 649, até já. É o gol no 649, bom dia. Pelo 649, bom dia, continua a aproximação. Reporta, tem bastante travado e visual com o campo. Amarelo visual, confirma o teto estimado. Teto estimado de 400 de correção, de 500 pés. Muito grato, reportada visual.